Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical. Estamos aqui cumprindo essa missão, como eu sempre falo, que nos dá muito prazer, muito orgulho, muita satisfação ouvir, sobretudo compartilhar a boa música popular brasileira. Como eu sempre falo também, melhor que poder ouvir, poder dividir isso. Essa coisa tão bonita e tão gostosa que é a música popular brasileira. É para isso então que eu convido você nessa próxima hora, para ficarmos juntos ouvindo boa música e com certeza relembrando bons momentos, bons tempos, saudades, né? Com certeza que bate ouvindo algumas músicas, lembranças. Vamos deixar então a emoção tomar conta do nosso ser, do nosso espírito e relaxar da melhor forma, para ficarmos nessa hora, nessa próxima hora, fazendo isso, ouvindo boa música. Hoje o nosso programa, Dois Tempos, com o cantor, compositor e instrumentista Lulu Santos. Maravilha, também teremos mais uma escolha a sua música e o resultado da semana passada. Então, para tudo isso, eu convido você a ficarmos juntos. E se você quiser entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, se quiser pode fazer de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail e a gente coloca aqui de viva voz seu pedido musical. Você pode fazer também sugestão para o Dois Tempos. Você ainda pode mandar a sua listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. E esse mês, né, a gente não vai ter exatamente o especial do mês. Vamos fazer um programa especial de Natal. Mas a partir de janeiro, de volta com o nosso especial do mês. Valendo, então, manda pra gente a sua listinha aí de 14 a 15 músicas, aquelas músicas que você mais gosta de ouvir. Para tudo isso, o e-mail é o batepapomusical1@gmail.com. batepapomusical1@gmail.com. O Tom Jobim compôs para sua filha Luísa. Luísa adorava esse nome, né? Tem várias canções com o nome Luísa. Essa aqui, que achei muito interessante, ele canta com a própria filha. Samba para Maria Luísa. Ele canta então com a Maria Luísa. Vamos conferir? É do cabelo amarelo, do sonho cor de chuchu. Quando eu virar gente grande, me caso logo. O samba de Maria Luísa. O samba de Maria Luísa. O samba de Maria Luísa é bonito pra chuchu. O samba de Maria Luísa é bonito pra chuchu. Ela canta e ela dança, menino, o samba da Marilô. Marilô, Marilô, Marilô. O samba de Maria Luísa é bonito como o quê? E é por isso que o papai já tá apaixonado por você. Tá apaixonado por você, Maria Luísa. Que grava. Samba pra Maria Luísa. Bonito, né? Ouvimos com Tom Jobim e a Maria Luísa, né, cantando juntos aí. Muito legal. Na sequência, vamos ouvir com o Peninha dele, Sonhos. Tudo era apenas uma brincadeira. E foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim.

anjo 45, protetor dos fracos e dos oprimidos, Robinho de dos moros, rei da malandragem, um homem de verdade, com muita coragem, só porque um dia Charles marcou bobeira, foi tirar sem querer férias numa colônia penal. Então os malandros otários deitaram na sopa, e uma tremenda bagunça o nosso morro virou, pois o morro era um céu. Sem o nosso Charlie o inferno virou, oh, mas Deus é justo e verdadeiro, pois antes de acabar as férias, nosso Charlie vai voltar. Faz alegria geral, todo morro vai sambar, antecipando o carnaval, vai ter batucada, uma missa de ação de graça, vai ter feijoada, uísque com cerveja e outras milongas mais. Muita queima de fogos e saraivadas de balas pro ar, mas quando o nosso Charlie voltar, e o morro inteiro feliz assim vai cantar. Oba, oba, oba, Charlie, como é que é, my friend, Charlie? Como vão as coisas, Charlie? Oba, oba, oba, Charlie, como é que é, my friend, Charlie? Como vão as coisas, Charlie? Charlie. Charlie, eu estou rouco. Ah, oba, oba, oba, Charlie. Como é que é, my friend, Charlie? Charlie! Ouvimos então essa obra-prima da música popular brasileira, com Jorge Ben, dele, Charles Anjo 45, belíssima canção, né? Muito bonita. E a interpretação do Jorge Ben também muito legal. Quarteto em Si, Aleluia. A composição é do Edu Lobo e do Rui Guerra. Vamos conferir? Mar deitado na areia, não dá pra viver. Lua bonita sozinha não faz o amor. E se o vento da terra que traz teu amor? Thank you.

passado que ainda crê no amor. Quem dá mais por um cara que ousou acreditar nos seus. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Luiz Maurício Bragana dos Santos nasceu no Rio de Janeiro no dia 4 de maio de 1953. O roqueiro precoce, já aos 12 anos, tocava com os Cowmen, banda de cover dos Beatles. Ao longo dos anos de 1970, emprestaria sua guitarra ao Albatroz, Veludo Elétrico e Vimana, no qual tocou com o então flautista Rich e o baterista Lobão. Depois de um tempo como músico freelancer, estreou carreira solo com o nome de Luiz Maurício, lançando um compacto. Em 1981, já com nome artístico definido, lançou o compacto com Tesouros da Juventude. Em 1982, lançou seu LP de estreia, Tempos Modernos, cuja faixa título se tornaria em seu primeiro grande sucesso. Seguiriam os LPs O Ritmo do Momento, 1983, Tudo Azul, 1984, Normal, 1985, Lulu, 1986 e Toda Forma de Amor, 1988, que lhe garantiram uma invejável quantidade de sucessos. Depois de três LPs sem a mesma repercussão de antes, Pop Sambalanço e Outras Levadas, 1989, Honolulu, 1990 e Mundo Cane, 1982, fez as pazes com o sucesso ao enveredar pela Disc Dance nos LPs Assim Caminha a Humanidade, Eu e Nenê, Nenê e Eu, 1995. Uma parada para experimentação eletrônica com o disco Diga Lá, de 1997, e o músico voltou ao formato anterior. Lançou outros trabalhos, mas seu primeiro DVD veio em 2004, juntamente com o CD homônimo, MTV ao Vivo. Neste trabalho, que lhe rendeu 800 mil cópias vendidas, encontram-se os maiores sucessos da carreira do cantor e compositor, em versões acústicas. Nosso Dois Tempos de hoje focaliza o cantor, compositor, instrumentista Lulu Santos. De 1982, vamos ouvir De Repente Califórnia, de Nelson Motta e Lulu Santos, e de 2005, Roleta, composição Leandro. Garoto, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema, o meu destino é ser star. O vento beija meus cabelos, lentamente, e a gente vai tão de repente, tão de repente que não sente saudades do que já passou. Minha vida ninguém manda. Dois tempos. Esse então foi o nosso Dois Tempos dessa semana, quando ouvimos o Lulu Santos cantando em dois momentos, duas fases bem distintas, né? Bem claras do Lulu Santos. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Dois Tempos. E se você quer ver alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, também se você quer mandar a sua listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês, ou pedidos musicais, ou sugestões, críticas e comentários, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. O formato do programa é sempre uma música, né? Em cada bloco musical, em cada break musical, uma única música. Mas tem eu achei interessante, duas canções de mesmo nome, com enfoques opostos. A primeira canção, na verdade, as músicas de mesmo nome são Pais e Filhos. A primeira que vamos ouvir é com Legião Urbana e a canção é do Renato Russo. A gente está aqui vendo com ele então o enfoque dos filhos, né? Por toda essa questão social que a gente vive hoje, separação de pais, e, enfim. O Renato Russo dá esse enfoque, a visão do filho. E em seguida vamos ouvir com Tim Maia, do Piau, e do Arnô Rodrigues, também na belíssima interpretação do Tim Maia, Pais e Filhos também, agora com a visão do pai, Um pai que entende que cada experiência é única, cada experiência é própria, é pessoal. E por mais que a gente se empenhe para ver para não ver um filho sofrer, mas não tem jeito, a experiência é de cada um. E aqui a visão então é do pai. Então são duas músicas de mesmo nome, Pais e Filhos, mas com dois enfoques opostos. Uma, a visão do filho, outra, a visão do pai. Vamos conferir? Pintadas e nem sabe o que aconteceu.